Conversas Aleatórias. Duas dezenas é mais que uma dezena e menos que três dezenas. É a emissão número 20 de Conversas Aleatórias, diz aqui o Joaquim, por isso se ele diz, eu acredito. Bom dia, Joaquim, como está? Olá a todos, muito bom dia para o Carlos, bom dia para o Nuno e para todos os ouvintes. O Carlos está quase a chegar. Chegou agora. Carlos, como está? Passou bem? Olá, boa noite. Passou bem, muito obrigado. Boa noite para ele. Boa noite. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais... Ou, quer dizer, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Escolhe Estudo... Ai, fogo. E ele ainda está a dormir. Conversas aleatórias. Não, nós acabamos agora a falar no Escolhe Estudo, escolheu eu aqui foi, em off. Na emissão 112. E eu ainda estava com esse programa na cabeça. É que isso marca, isso deixa marcas psicológicas. Ele está confuso, um bocado trocado, deve estar ainda na Austrália. Estás a dizer boa noite. Por acaso, eu ia dizer, na Austrália é de noite já. Ah, é por causa disso. E até já é tarde. Sim, sim, sim. Já são 11 da noite, ou 12, ou 10, enfim, peraí. Olha, sabes que vamos ter duas cenistas portuguesas no Open da Austrália, e tem? Eu sei. Não tem nada a ver com a conversa, mas vamos ter. E a Maria João, que chora. Sim, duas portuguesas. Uma chamada Michelle, outra chamada Kohler. Bom, não, e Michelle Larcher. Michelle Larcher e a outra Kohler. Bom, o que é que isto tem a ver com a conversa de hoje? Nada. Devo confessar aos dois amigos e aos amigos ouvintes que, desde o início do programa, ainda antes da primeira emissão, acho que foi em setembro, eu anotei num pequeno papel alguns temas que eu gostaria, que acho que poderiam, que achava que poderiam ser retratados, ser discutidos aqui. E um deles, logo no primeiro dia em que eu juntei meia dúzia de assuntos, nunca foi discutido e vai ser hoje. E porquê é que foi hoje? Porque a meio da semana, lembrei-me, ouvi um programa numa rádio, na Rádio Pública, que estivemos aqui a ouvir antes da gravação deste programa. E pronto, a conversa entre aqueles dois, Isabel Stilwell e o Eduardo Sá, fez-me lembrar essa lista inicial de assuntos. E lembrei-me, pô, eles nunca arranjam tempo. Não, eles arranjam tempo todas as semanas. Nós temos, sim, aqui uma discussão árdua. Exatamente. E até andamos ao soco para decidir qual é o tema, porque eles trazem sempre 10 temas cada um. E lembrei-me, no próximo domingo... Isto depende dos palcos, que isto até já andam sapatos e chinelos e tudo. Sim, sim. No próximo domingo vamos falar sobre isso. O que é que nós vamos falar sobre... Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Sobre exemplos de falta de civismo do povo português. Se é má educação, se não é, se foi assim que nos ensinaram, se é as pessoas que têm a mania e vamos... Se na semana passada compartilhamos aqui histórias, na sua maioria, positivas em relação à rádio, hoje as histórias não vão ser muito positivas. Mas pronto, há de ser uma conversa engraçada. Eu vou começar com o Carlos, que eu aposto que ele tem já ali um exemplo assim para dar, assim, para baixar qualquer pessoa que esteja bem disposta hoje. Não é propriamente para baixar qualquer pessoa. É mais uma espécie de síntese, que é: o português, em geral, é mal educado e gosta de o ser. A ideia que eu tenho do português é: não é só mal educado, é mal educado, é pobre de espírito, mas gosta de ser. Recusa-se. É que não é só: ah, é porque eu não estudei. É, não, recusa-se. Por exemplo, se há algum gesto que a gente tenha de maior agressividade que as outras pessoas, não é? Mas não devias ser assim, porque devias pensar mais nessas... Ah, eu não tenho tempo para isso. Ou então, ah, isso é para as pessoas ricas ou para as pessoas finas. Ah, eu sou assim, sou simples. E as pessoas entendem que ser simples é ser mal educado. Pronto, é essa a minha... Não, mas isso porquê? Que exemplos é que tu te lembras, que gesto é que as pessoas têm para tu pensares isso? E ultimamente os meus gestos têm sido mais à base do... Não és tu, as outras. Sim, exato, mas... Eu há uns tempos... Deu-me uma situação de... de uma pessoa que, basicamente... eu fui muito... fez uma pergunta que ela não gostou de ouvir. E, basicamente, correu comigo, mas de uma forma bastante agressiva. Eu estou aqui a tentar não entrar em muitos pormenores, para não dar assim pormenores à história. E, basicamente, a pessoa foi muito agressiva comigo, ou seja, basicamente, foi aquelas coisas do... Ah, mas alguém te perguntou alguma coisa e... Tens alguma coisa a ver com isso? E já me aconteceu um monte de vezes. Por acaso, uma coisa... Essa pessoa, por acaso, até teve a reação de desculpa, mas foi a primeira vez. Porque já várias vezes me aconteceu. As pessoas Só porque eu vi, por exemplo, houve uma coisa que não gosto. Nas casas compara com. Enfim, ou os compara com outra pessoa, ou então. Porque compara com a própria pessoa. Pá, antes não eras assim, já foste. Pronto, ou então, de uma forma de agir melhor, as pessoas recusam-se. E. Por acaso foi a primeira vez, já me aconteceu várias vezes, mas foi a primeira vez que a pessoa pediu desculpa, porque, por regra, as pessoas nem. Pronto, não pedem desculpa, quando eu acho que têm razão. Porque foram mal educadas, para mim, ser má, portanto, para mim, ser, portanto, eu hoje gosto muito de ti, mas amanhã, se me deixas uma crítica, corro contigo, mas da forma pior que sabem, não é? Como uma que me disse, ah, agora é que eu percebo que tu não tens amigos, ou seja, pronto, se calhar é um bocadinho mais falta de sim, é falta de civismo, não é? Tu, quando não sabes agir com uma pessoa, também não sabes agir com 4 ou 5. É um bocadinho a minha. Sei que eu, felizmente, já há anos que tenho conseguido evitar essas. Aquelas más educações básicas. Eu tenho sido mais outras mais requintadas. Joaquim, que análise faz? Eu não sei se se lembram. Eu vinha pelo caminho a pensar e lembrei-me que já numa emissão qualquer eu abordei, foi quando falamos sobre a crise, abordei por alto a maneira de ser do ser humano. O ser humano tornou-se definitivamente, como disse o apresentador do tal programa que lhe falou, senhor do seu umbigo. E tudo além disso não interessa. Eu, felizmente, tenho tido a sorte de não me ter encontrado em situações de discussões. Mas verifico ao meu redor que é uma luta constante. É só agressividade, só. Uma má educação flagrante. É na condução na estrada, é num atendimento público. Uma pessoa está numa fila à espera, mas vem um espertinho e quer ser melhor que os outros e depois gera-se ali uma confusão. Quer dizer, o ser humano, e principalmente o português, porque é onde eu estou e onde verifico, lá fora não estou, não sei como é que eles fazem, mas o que eu sei é que cá em Portugal, a qualquer parte que se vá, é um atropelo, é eu. Não há o mínimo dos respeitos pelo ser humano, pelo próximo. Ora, e é uma falta de civismo, uma falta de educação, que é difícil o povinho português ter tal maneira entranhada em si, essa maneira de ser, que eu não vejo como é que isto se vai limpar. Eu lembro-me de alguns exemplos, falou aí na condução, e quem anda na estrada vê muito facilmente, pois. A pessoa comete a infração. Sei lá, eu estou a entrar numa rotunda e entro na rotunda sem olhar, e depois quem já está na rotunda, se dá algum sinal, a pessoa que fez a infração é que começa a reclamar, porque ele é que tem razão, e não sei o quê. O próprio, como vimos no programa da Antena 1, o próprio esperar. Porque não vinham com a história, eu acho uma piada que cresce. Nós vamos ao médico. A consulta está para as 9 horas. Somos atendidos às 11. Ah, é normal. Mas é normal porquê? Porquê que é normal se eu tenho uma consulta marcada? É normal. É má educação, mas é normal. Eu por acaso, agora falando depois nisso, lembrei-me de que isso acontece. Eu sempre vou. Acontece a toda a gente. Mas até mesmo no caso, pronto. Não vou ter que entrar por nós, mas. Há uma área que até nem é assim muito. Nem a área mais habitual, ou seja, não é a área do dia a dia, as consultas de rotina, não sei o que, nada disso. Mas a verdade é essa. Em qualquer área, há, mesmo até naquelas mais urgentes, eu reparo que há atraso e que é normal. As pessoas pedem desculpa. Ah, peço desculpa, sabe como é que isto é? Vamos atrás assim, mas não há ideia. A tal ponto de que, quando uma vez que uma pessoa que eu vi um profissional a não se atrasar, até pensei, isto aqui, ou ele está muito mal e não tem paciência, ou então, que alguma coisa não está bem. Ou seja, até já comecei a estar. Embora fiquei grato, como é lógico, mas. Até já achei estranho. É que depois temos outros exemplos de pessoas que nos são bem próximas. Por exemplo, familiares próximos meus. Eu chego à rua onde moro, não tenho lugar para estacionar. Vou para um parque lá perto ou vou para outra rua. Oh, porque é que me deixaste em frente à rampa como aos outros? Esta expressão, como aos outros, e eu digo sempre, quer dizer, os outros fazem a geneira, nós também podemos fazer. Mas o problema é que a maioria das pessoas pensa mesmo assim. Como os outros fazem, mesmo que seja mal feito, nós também podemos fazer. E isto é uma, como se chama dizer, uma bola de neve, que vai. Então, como os outros fazem, eu também faço, e os outros, e eu, e toda a gente faz a geneira. Quer dizer, não há pessoas, há poucas, devia haver mais. É uma minoria, uma percentagem pequena de pessoas que pensam um bocado, e diz, não é para os outros fazerem, que também não é por eu estar a ver um carro a estacionar num lugar de deficientes, por exemplo, de pessoas portadoras, como é que é? Pessoas portadoras com deficientes. Os outros também fazem, eu também vou estacionar ali. Olha, na quinta-feira fui a um supermercado e não tenho nada a ver com carros, mas estávamos lá na fila e chegou uma senhora que passa à nossa frente. Consciência. E pousam lá coisas naquele tapete rolante onde se metem as compras. Consciência. É só para pousar, não é só para pousar. Cá não vinha com um carro nem cesto, vinha com aquilo tudo na mão, tudo à rasca, não sei. Pousou ali. Foi-se embora. Passar um bocado bem com mais coisas. Ou seja, meteu ali o seu lugar, foi buscar o resto das compras e depois tanto se atrapalhou que mandou uma garrafa de vinho ao chão e partiu aquilo. Mas a culpa não era dela, pois não se pôs dizer que a culpa é do meu pai. Eu faço a geneira, mas eu não admito. E vocês falaram, acho que foi o Carlos, falou logo no início de uma coisa. Vocês falam em falta de. O Carlos começou logo a falar falta de educação. Eu recuo um bocado quando se fala em falta de educação. Porque para mim, educação é o que os nossos pais nos educam, normalmente. E eu não falo dessa educação. Eu acho que é mais falta de civismo e falta de pensar em condições de cabeça própria do que falta de educação. E dou outro exemplo. Estamos num sítio onde há escadas rolantes. Vai um casal, mete-se um ao lado do outro. Se há uma pessoa que está com maior pressa e quer passar as escadas rolantes a andar, em vez de estar parado, não tem hipótese. Mas se dizem alguma coisa, que é? Não estou bem? Não estou bem, estou aqui no meu sítio. Sabes que eu acho que as pessoas pensam pela sua própria cabeça. Agora, não é no sentido de eu sou apenas uma pessoa, o que está ao lado de mim também é apenas uma pessoa, não é menos do que eu. As pessoas não pensam, as pessoas pensam em sua defesa própria. Ou seja, elas pensam. Entendes? Só que foram muitas vezes educadas àquela história do... Oh filho, tu não tens de ficar, se derem na escola dá-lhes. Pá, não batas, percebes? Mas se baterem, estou certa. Há muito isso. Eu cheguei a seguir uma cena dessas. Isto ainda acerca do atendimento, a falta de educação. Eu tive a infelicidade de ter de recorrer a uma repartição pública. Chego. É por isso que quando os funcionários públicos começam a reivindicar isto e aquilo e aquilo outro, eu ponho-me completamente de lado e contra. Se é certo que em todos os lugares há pessoas boas e más, claro que depois sofrem os bons pelos maus. O que temos de verificar, e eu esse facto foi flagrante. Cheguei à tal dita repartição para ser atendido, com a agravante que tinha ido do Porto a Lisboa para resolver a situação. E o indivíduo que lá estava, todo refastelado, com os pés em cima da secretária a ler o jornal desportivo, e está cá tão preto. E eu, bom dia, olha, espera aí um bocado. Isto é gente, isto são pessoas. Isto é de tal maneira grave, de tal maneira que eu não tenho palavras para qualificar isto. E isto é para o nosso cada dia, qualquer situação. Em contrapartida, também agora, sejamos um pouco positivos. Não sei por que razão, talvez pela minha maneira de atuar, de agir, calma e serena, não sei o quê. Em contrapartida a esse facto do for de tal funcionário, no posto de saúde, no hospital, eu tenho tido a sorte de ter encontrado funcionários e até médicos espetaculares ali a atenderem com toda a maneira, com todo o respeito, a conversarmos ali maravilhosamente. Mas isso é um oásis no meio de um deserto maior que o de Gobi ou do Sará. É uma agulha no palheiro, porque todo o resto, lá está tal coisa, o meu umbigo, eu é que sou o rei do mundo, eu estou à frente de tudo, os outros que abrir, que se lixem, que se fechem a porta, não quero saber nada, eu é que sou eu. Portanto, eu faço como apetecer e não tenho de dar satisfações. Uma pessoa quando está num cargo tem de desempenhar esse cargo com urbanidade, com respeito e essa. Mas a pessoa está-se marimando lá porque tem um canudo, ou porque tem uma função, ou porque tem isto. E eu fui trabalhador. E nunca houve patrão nenhum que me pusesse pé em cima. Não é que eu refilasse ou fizesse. Eu cumpria a minha obrigação. Eu trabalhava. Portanto, cumpria o meu dever. Portanto, não dava ocasião a que qualquer patrão se insurgisse contra mim, porque também era o primeiro. Infelizmente também era noutros tempos que eu podia fazer isso. Eu podia fazer isso porque muitos colegas não o podiam fazer. Mas eu dava-me ao luxo de escolher e, se não estava bem, podia mandar porque outra porta estava aberta à minha espera. É como hoje. Hoje em dia ainda há muito bons profissionais. Mas hoje em dia já são os, já são menos. Os próprios bons profissionais, a crise como está instalada, já não têm essa facilidade. Ah, mas é que os realmente bons profissionais, se não precisa aprender um idiomazinho, ou espanhol ou inglês, vão lá para fora e arranjam onde quiser. Mas, agora, outra coisa. Já que temos políticas de imigração que nos incentivam a ir aqui para fora, vamos falar nelas. Acerca. Outro dentro da rosa deputada é que tu podes ser um bom profissional, mas nesse escritório, seja lá o que for, a panelinha está de tal maneira instalada que é os primos, os cunhados e os sobrinhos e não sei o quê. Está ali o grupinho todo instalado e dependem-se uns aos outros, podem ser os piores profissionais, e nós vemos que muitas empresas vão salvar precisamente porque as pessoas que estão à cabeça é um bando de ignorantes. E o tal empregadinho bom é posto à parte. Porquê? Porque não faz parte da panela. Estás a perceber? Isso. Portanto, isto é muito complicado. Isto é um... Acho espiado o Joaquim dizer a minha postura calma e segura, e enquanto está a dizer isto está com uma faca apontada a cada um de nós para nós ficarmos calados enquanto ele fala. Mas há uma coisa que eu me lembro. Dá bem, uma vez no Centro de Saúde, eu até faço referência porque a pessoa acho que já lá não está. Acho eu. Mas caso esteja... Exatamente. Também não tem problema nenhum, está muito bem na vida, de certeza. Porque diz ela o seguinte: fui mal educada com uma senhora, e a senhora me diz: olha, não precisa estar a ser mal educada comigo. Eu estou aqui contrafeita, porque eu era professora, porque não sei o que, não sei o que mais, que uma habilidade para aqui, eu não tenho culpa nenhuma, não sei o que, não sei o que mais. E as pessoas, ao invés de ficarem todas, porque ela depois fez um espetáculo, e as pessoas, ao invés de ficarem: olha, mas alguém tem alguma coisa a ver com isso, mas se não está bem a trabalhar, vá-se embora das peças. Não, ficou tudo com pena da senhora, porque eu era professora, meu pai. Isto é... O Carlos falou logo no início de uma coisa que me diz muito, porque eu estou praticamente todos os dias penso isso, e até sobretudo uma relação a uma pessoa que nós três conhecemos, que é o não aceitar críticas. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas não melhoram a sua personalidade ou não corrigem certos feitos porque não lhes é dito que está mal. Que as outras pessoas não dizem: olha, fizeste mal aquilo, porquê? Porque é sempre aquela história do: ah, não é nada comigo, a vida não é minha, não tenho nada a cometer, bbb. E também porque as pessoas que pensam assim, se calhar não, é muito provavelmente estão habituadas a que, quando dizem alguma coisa, a pessoa em causa reage mal. precisamente, e diz: mas o que é que tens a ver com isso? Ou como o Carlos contou, já vi porque é que não tens amigos. Porque o ser amigo é dizer tudo amém. Amém. É dizer amém. Estás a fazer muito bem. Acabou de assaltar no banco. Fizeste muito bem. Estás com fome, estás em crise. Acho que fizeste muito bem. E quando as pessoas agem mal com os outros, não tem. Pode haver amigos, quer dizer. Pronto, pode haver uma pessoa à volta que repara que fez mal, mas não diz. E eu pergunto, e. Quer dizer. A pessoa não aceita que agiu mal e diz sempre. Não é que sei. Porquê? É aquela coisa do. Eu é que faço tudo bem e os outros não. É. É aquela coisa mas, do. Para quê? Eu. Porque sentem isso como um ataque pessoal, não sentem como. Olha, estava a deixar uma crítica para quem sabe ser melhor. Não, e mesmo quando é ataque pessoal. Eu quando assim, quando alguém deixa algum ataque pessoal. Ei, olha, essa correu tão mal, tão mal, tão mal que eu nem sequer vou ligar. E quando é uma coisa boa. Pois. Ou quando é uma coisa que pelo menos me ponha a considerar. Eu não concordo com todas as críticas que me deixam, não é? Embora algumas me ponham a pensar. Mas pronto, mesmo depois de pensar, não é? Algumas, sim, olha, tens razão, outras, também, olha, tens a tua ideia, não concordo com ela. Ah, eu aí uma parte que ainda tolero, que é quando no momento eu digo tal uma coisa e tu ficas ali amoado e nem comentas e dizes que eu não tenho nada a ver com isso. Mas depois, passado uma semana, o quê? Falas comigo, olha, afinal, tu, isso está bem. Mas há aquelas pessoas que tu dizes alguma coisa e fica sempre. É acabou. Sabe que ouviu aquela crítica, mas não aceita e nunca vai dizer que sim. E que está errado. Foi o que eu disse. No caso daquela pessoa, até me pediu desculpa uns dias depois. Mas foi a primeira vez que isso me aconteceu. Porque, quando é assim, essa do tu nunca tens amigos, sabes que sabem quando é que eu estou a falar comigo? Quando entanto caiu numa depressão. E, porque nós podemos deixar aquilo para trás, porque somos amigos. É pá, agora estou a precisar. Interessante. Não, há realmente pessoas que se veem de tal maneira. São narcisistas no mau sentido. São narcisistas. No mau sentido. E o que elas pensam e sabem. Por exemplo. Estamos a falar de um assunto qualquer. E eu caio a dizer, epá, isto é assim, assim, assim. Eu quando digo aquilo, penso que estou a dizer. Não é, se é um assunto que eu sei mesmo, isso afirmo, isto é assim, assim. Mas não, porque a pessoa com quem eu estou a dialogar não tem a ponta de conhecimento desse assunto e arbora-se ali sábio, não porque é assim, porque eu é que sei, não sei quem, porque isto e aquilo, aquilo outro. Bom, senão, é que está de tal maneira enraizado que é difícil essas pessoas. Às vezes depende também da maneira como a pessoa fala. A pessoa que sabe que tem razão, agora lembrei-me que uma estadia que eu tive há quase 3 anos, perto de Mar Canaveses, estava um carro. Isto continuando no que eu disse no exemplo, dando exemplos, no que eu disse no início, dando exemplos de falta de consideração das pessoas. Estava um carro estacionado, parado lá no meio de um pátio, cá fora. Claro que serve um carro cá fora. À beira da recepção daquele alojamento, daquele aldeamento, que é assim que se diz lá. E à porta de 3 ou 4 casas, e uma delas era a minha, e à nossa beira estava um senhor já de 80 e tais anos. Da nossa idade, pronto. E o carro estava lá parado e estava. Não estava desligado. Estava ali o tubo a trabalhar. Isto em plena manhã, para aí 9 horas da manhã. E aquilo, além de fazer o barulho, estava ali a sair o fumo todo à beira das portas. Chega lá o tal senhor. Olha, o senhor não se importa, nem é tanto pelo barulho, mas é tanto a poluição que está a causar. Então, falou-lhe com uma calma. Sim, senhor, e foi desligar. Se tivesse chegado lá, ou melhor, ainda besta, vai lá desligar aqui, meu velho da curta, não é? Já no focinho, o outro respondia, o carro continuava ligado e já estava a gente apagada. Mas também da mesma situação. Mas está a tal situação. Mas continua-se a falar da educação, a ver alguém que. Não, eu estou a falar da pessoa não, que foi corrigir o erro, a maneira como se dirigiu. Sim, exato, mas cá está, mas a pessoa, mesmo tinha assim... Tinha causado aquilo? Sim, não, mas mesmo a pessoa que foi falar com a educação, cá está. Com calma. Agora, há pessoas que mesmo... Isto está mal. Está mal, eu tenho que ser que está mal, só dou no senhor da razão. Por isso vou aproveitar para descarregar a minha fúria neste indivíduo. É, e era isso que eu, há bocado também, como disse. Eu tenho tido a sorte de não ter grandes problemas. Porque quando vou entrar em diálogo com a com a pessoa em causa, por isto ou por aquilo, eu vou nas calmas, falar delicadamente. Mas pode desviar a faca, eu não faço mal. Ordeiramente, essa coisa toda. E tenho resolvido essa situação, porque eu já sei, com as pessoas com quem lido, apesar de não as conhecer, mas estar sujeito, que se eu entrasse a matar, era morto. E eu então, para evitar isso, e pela minha maneira de ser, porque eu não gosto de conflitos, nem gosto de nada, entro. E aí, de maneira... E tenho tido exemplos que, perante o mundo em que vivemos, eu tenho tido exemplos de convívio que eu às vezes fico parvo, mas porquê é? E depois, analisando bem, fazendo o exame, eu tenho que chegar a uma conclusão. É porque o meu espírito não é belicoso. Não é quê? Belicoso. Traduzam isso que eu sou ignorante, não sei o que é que isso quer dizer. Não entro em guerras, não entro em... Ah, não é de bélico, ah, está bem, não é... Sim, sim. Bem pensado. Não, mas existe belicoso. É isso, bem pensado, a lógica da palavra até faz sentido, belicoso. Tudo tem uma lógica na nossa palavra, na língua portuguesa. Se as pessoas souberem utilizar as palavras... Se jogassem as palavras cruzadas, aprendiam. Oh, oh, aí é que está, a grande escola. Sim, continuando no espírito belicoso. Por conseguinte, eu entrei em contacto com vocês. O Nuno conheci de uma maneira, o Carlos por intermédio do Nuno, e aceitaram-me. E eu estou convencido que se eu fosse daqueles planinhos, então nas conversas aleatórias que nós vimos para aqui discutir, quase que nos matámos uns aos outros, se fôssemos dessa maneira, eles não me tinham aceitado. Porque é, se as pessoas fizessem um exame de consciência... O mundo são dois dias, então nos tempos que correm com os ABCs, com os colonos e essas porcarias todas. A vida são dois dias. Andámos aqui a chatear, a fazer stress, a criar mais doenças a nós próprios. Para quê? O pior passa por aquelas pessoas que... Há sempre, e eu próprio, às vezes no momento reage-se mal. Mas há quem reage mal, reage de uma forma mais violenta e injusta. Mas quando é aquelas pessoas que fazem isso, mas depois notam e arrependem e param, está bem. Porque na sua consciência viram que... Exato. Pensaram. Mas o pior é que eu fico a pensar, e com o passar, já não tenho 10 anos, já fui compreendendo as coisas. Há pessoas que, quando agem de forma violenta, que nós consideramos violenta e injusta, ficam a pensar que aquilo é que está bem feito. Mas fico. O pior está na cabeça dessas pessoas. Pois, que pensam que está bem, pensam que agiram bem e da próxima vez vão voltar a fazer igual. E isso não é maneira de melhorar o mundo que está à volta deles. Depois há uma coisa que eu acho piada, que as pessoas ultimamente, até para a má educação, se desculpam com a crise. É, agora qualquer coisa é a crise. É a crise. Eu estou com problemas de cabeça. E quando não havia a crise é que era o Salazar, e porque se não era o Salazar era o Porto que não ganha. Há sempre uma desculpa, mas nunca vem a cabeça dele, nunca vão à cabeça dele ver que têm de ver a coisa como ela deve ser. Não vamos para a parte do futebol, porque aí é que encontramos exemplos de bom civismo e de boa educação e amizade entre todos. Isso é a extravasão do íntimo de cada um, porque para ali vão fazer o que não poderiam fazer noutros lados. E como ali tudo fica bem, sendo... A fazer desordem, sendo a fazer a tirar cadeiras e a incendiar coisas. Isso é que é bom. Por exemplo, nas manifestações. As manifestações são, sim senhor, são bem feitas para se manifestar sobre, contra isto, contra aquilo, contra aquilo outro. Mas tudo tem um limite. E nós analisamos que há indivíduos que vão para ali, para as manifestações, só com o espírito de rebentar. Mas nada. Ora, isso. É falta de civismo. Não há o respeito pelo próximo. E depois com o agravante, ainda falando das manifestações. Os desgraçados que têm os carros ou os estabelecimentos por ali fora, que não têm culpa nenhuma, também estão a sofrer os problemas que os outros foram discutir. E se calhar também se manifestar, e rebentam-lhe aquilo tudo. Ora, se fosse dizer assim, vamos rebentar com o Parlamento, ou vamos rebentar com isto ou com aquilo do Estado, Era uma posição. Conquanto fossem nossas, que nós também, aquilo também nos pertence, ainda podia haver um sentido. Agora, o desgraçado que não tem culpa nenhuma, como é um supervisor como nós, estar a pagar ali. Mas lá está, eu entro, eu gosto de perceber, eu se não fosse trolha, gostava de ser psicólogo, comprimir a cabeça das pessoas. Eu gostava de perceber. Agora foi uma manifestação, lembrem-me do 15 de setembro, das pessoas foram para a porta, foram para a rua de São Bento tirar as pedras das calçadas e atirar, e depois os outros desgraçados no dia a seguir é que tiveram que ajeitar aquilo tudo, como se estivessem a construir uma nova. Chegam a casa, o que é que vai na cabeça daquela gente a pensar? Ei, dei cabo daquilo tudo, ei, que eu sou tão. Mas porquê que pensam assim? Porquê? Porque é tal íntimo negro da pessoa, é negro. Não me encaixa na minha cabeça. Ok, não encaixas porque tens uma formação na tua cabeça. Uma pessoa chegar a casa e pensar, eu destruí aquilo, não é nada. Eu vou ser lírico, tens uma cabeça pura. Esses pura gays, também não. Claro, ninguém é isto. Sim. Mas está mais limpa. Agora, e esses indivíduos? Ele também hoje de manhã. É que. Olha, eu não tomei. Eu vim a correr, estava a ver que não chegava a tempo. Ah, eu já. Desde 2000, eu agora com a crise não tomo bem, já vai desde 2009. Não claro, não, é crise. Ah, mas o que há a dizer? Então, esses flaninhos têm a cabeça tão cheia de micróbios negros ali a minar. Que não os deixa discernir, ver o que é o bem e o que é o mal. Não quer dizer que sejamos todos anjos, porque ninguém é anjo. Mas também não queiramos ser todos demónios, todos só para mal. Atenção com um anjo que está aqui ao seu lado, a pessoa mais parecida com Deus. Né? Agora, há uma coisa, e agora para o último tema, proponho eu que seja o último tema, que é o futuro. Ao bocado ouvimos a Isabel Stilwell e o Eduardo Sá a falar sobre os adolescentes. As pessoas que fazem isso são as mesmas que dizem os adolescentes não têm cabeça, as crianças são mal educadas. E porquê é que eles são assim? Porque alguém lhes ensina a ser assim. Eu acho que isto, o pior disto tudo, além das próprias cabeças que não querem corrigir, é que isto é um ciclo que não vai acabar. E eu desconfio que tem tendência a piorar, porque não é só dos filmes da Canção de Lisboa que se vê o tipo de educação que havia na rua e que agora não há. Isto tem tendência a piorar porque as pessoas que já são assim aos 30, 40, 60, 70 estão a ensinar os filhos, vêm os pais a fazer aquilo e depois vão fazer o mesmo. E depois os netos vão fazer o mesmo e ainda vão fazer pior e não sei. Eu lembro de uma pessoa que tem 13 anos e disse, olha, desculpa estar a escrever-te e incomodar-te, não sei o quê, mas tu tens demasiados dados pessoais no teu Facebook. Tens morada, tens número de telefone de casa, tens a escola onde. Quem quiser sabe de ti, sem sequer te dás conta. A sério, tu corrigis, apaga algumas coisas, porque senão fica a informação a mais. Ah, ok, está bem. Até hoje continua lá. Não quis saber. E tem 13 anos a menos do que eu. Não foi, nem aquela coisa do bem. Ele é mais velho, nem essa funciona. Ainda por mais quando. É uma coisa que há tanta gente a alertar para isso. O mais grave da questão, e por aqui é que eu não vejo solução para isto, na mesma família, a educação, os pais são os mesmos. Você lembra-se bem? Você lembra-se quando viemos a Póvoa? Aquela senhora que vinha no comboio, acho que sentou mesmo à sua beira, vinha no metro. Sim. A dizer, o meu filho, eu, com 5 anos já metia a fumar, ele tem que ser como o pai, lembra-se dessa que sentou à sua beira. Eu nunca cheguei a contar. Olha, o Joaquim até estava a ouvir programas da rádio na altura. Quer dizer, a gaja não a deixou ouvir. Mas o. Infelizmente isso é para o nosso casazinha. Mas também há outro caso que é mais grave ainda. Isso é o geral que é. A mentalidade das pessoas no geral, mas mesmo até naquelas famílias em que os pais dão a educação porreirinha a um e a outro e dão bons exemplos aos filhinhos todos, mas há sempre um ou dois ou outro familiar, não sei o que é, que descarreira porque o meu pai, eu quero lá saber do meu pai, não sei o que é. E pensa que sabe mais do pai e vai fazer mal. Portanto, não é muitas vezes a própria educação em si, é o meio ambiente. Foi o que eu disse logo no início. O meio ambiente em que estamos é que é de tal maneira que a pessoa. Eu, por exemplo, nasci no meio que era pobre, não digo miséria, mas quase, e aquilo era um bando de mal educados, isto e aquilo, aquilo. Não havia ali educação nenhuma. No entanto, eu tive a sorte, não sei porque o meu pai também me deu exemplos, conquanto também fosse um bocadinho gabiru, mas punha-me ali na hora. Mas eu também, pela minha cabeça, ele desde muito, muito, eu muito pequeno, ele pôs-me por mim próprio, como é que se, começou a responsabilizar-me por, pelas minhas próprias ações. E eu tive a sorte de encarreirar, podia encarreirar para o bem, encarreirar para o mal. Por acaso encarreirei para o bem, porque eu via aquilo e eu achava aquilo mal, e a minha maneira própria de ser é que não entrou nessa ideia. Ah, se tu fazes, eu também vou fazer ainda pior. Porque fugi essa influência. Mas, infelizmente, o geral em si, é de tal maneira profundo que as pessoas não conseguem fugir. É que eu disse isso. Mais do que falta de educação é falta de bom ambiente à volta, a falta de boas influências. Eu só, porque pela sinalética, como fizeste agora, já presumo que estejamos quase a terminar, não é? Pronto, eu sei que não há mal educados a ouvir esta emissão, até porque se são realmente mal educados, já não gostaram da conversa, já desligaram. Mas aos bons educados que estejam a ouvir-nos, passem a seguinte mensagem: quando nós somos bem educados, a coisa faz de forma producente e não contraproducente. Por exemplo, vamos ser um bocadinho frios. Eu ajo mal com o Nuno, não é? Descarrego a minha revolta com o Nuno, não é? Só porque se não fizeram mal, é que tu queres, meu. Deixa-me uma crítica. Olha, mas este agora também está a dar, ou caraças. Olha, agora pensa que é superior. Perca um amigo. E isso leva ao algum lado? É isso que eu ia chegar. Perca um amigo. Um dia, quando preciso. Se calhar também perca um amigo, numa situação grave. Mas, claro, numa situação do dia-a-dia, ele, em vez de dar 100, ou em vez de dar 80, ou se me ajudar, só vai dar 50 ou 40. Ah, para quê? Vou estar a ajudar uma pessoa que... Tanto... Quando lhe digo alguma coisa contrária, é mal educado. Não é? Portanto, quanto melhor nós agimos com as pessoas, nos momentos em que mais precisamos, não é? Vamos ter mais pessoas à nossa volta. Se calhar vamos sofrer um bocadinho mais, porque há uma panelinha feita para muita coisa. Mas todos nós somos no mesmo sentido. Não é? Se todos nós somos passando a palavra contrária a esta, que as pessoas fazem, eu vou fazer, não, é, eu não vou fazer, porque está errado, ponto, não é? E se nós mesmo pensamos, olha, eu vou pensar em mim, porque assim, nós pensamos, por exemplo, eu agindo bem ou mal com o Nuno, por exemplo, eu estou a pensar, estou a dizer, o Nuno já pôs a faca, já posso estar mais descansado, mas, portanto, se eu agir bem ou mal com o Nuno, eu vou estar a pensar em mim na mesma, só que se eu agir mal com o Nuno, vou estar a pensar comigo, vou estar a pensar em mim a curto prazo. Não é? Eu, ok, descarreguei a minha fúria. Se eu for a agir bem com o Nuno, é como aquelas pessoas que agem mal, mas depois até pedem desculpa. E eu estou a agir, eu estou a pensar em mim. Só que se calhar a longo prazo vai render mais. Isto é a mesma coisa que vocês, a amizade ou o bem, se quiserem, podem comparar com o dinheiro. Vocês podem gastá-lo todo de uma vez, ou se calhar gastar menos de cada vez, mas durar mais tempo. Pronto. Faça um bocadinho como quiserem, mas eu cá para mim vou pela ideia do antes pouco de cada vez. Ou seja, eu prefiro ter os meus problemas, mas ter pessoas que me ajudam e que tenham o prazer de contar comigo, porque quando as pessoas contam comigo é sinal que confiam em mim, é sinal que eu sou boa pessoa, pelo menos que lhes faço bem. Portanto, também ajuda ao meu ego. Olha, esta pessoa contou comigo, não é? Portanto, mais vale eu agir assim do que... Ah bem, pronto, eu descarrego em quem quero. Já libertei a minha fúria, mas depois as pessoas nunca libertam a fúria, porque a fúria é como o tabaco, é um vício. Já libertei a minha fúria. Sim, nem sequer me preocupo com mais nada. Um dia, quando estiver chateado da vida, vou para o Facebook, ou vou ali ao café, que é uma coisa que as pessoas fazem muito, é... Vão aos jogos, até mesmo nos cafés, que é mais fácil, é mais barato. Vou ali aos cafés... Até às vezes com pessoas que conhecem, que têm ali alguma coisa atravessada, mas não... Muitas vezes as discussões geram-se porquê. Ah, é porque tu és assim, anda com ainda há dias, fizeste não sei o quê. Que nem dizem que tem nada a ver com o jogo, não é? Mas, então, já estão com aquela coisa entalada. Então, vão ali mesmo com aquela... Olha, é hoje. que abolichá-lo, que aprendes outra coisa. É hoje que abolichá-lo. É muito isso. Ou seja, pensem, porque se calhar essa pessoa até vos disse uma coisa. Se calhar, ou seja, se calhar as pessoas. Se calhar, epá, realmente. Olha como é que a pessoa foi capaz de dizer uma coisa que é verdade, mas que eu tenho vergonha de admitir. Por acaso nunca me será assim nada que nos fosse envergonhado, mas. Cá está, porque, por exemplo, houve uma vez, uma das ameaças que me foi feita, não vou dar aqui quem foi, mas uma das ameaças que me foi feita foi: ah, eu vou dizer, que sei o que eu vou dizer quem foi, eu vou dizer a toda a gente quem é que te pagou o saco da rádio no primeiro ano. Era suposto que isso me envergonhasse. Ei, não fui eu, que vergonha. Só que, o que é que eu posso fazer quando as coisas são verdade? Se eu as ignorar, só vou estar a fugir da realidade de ser uma pessoa fora da sociedade. Ou fora de... Sim, fora do que é que seja que faça lógica. Se eu for uma pessoa... que se eu aceitar a verdade... Primeiro, mais dificilmente me deixam ficar mal porque eu aceito a verdade. E segundo... Mais noção eu tenho... Mais eu me proponho a pensar nas coisas. Não é? E por isso mais depressa chego longe. Costuma ser que devagar só é longe, mas pensarmos bem, chegarmos ao longe, mas um bocadinho mais depressa. Eu só vou terminar com uma coisa que me veio agora à ideia. É certo que às vezes é difícil, mas isto, no convívio social que nós temos de ter uns com os outros, é como preparar uma sementeira. Se nós semearmos plantas com deficiências, não vai sair nada dali, vai sair dali o campo completamente estragado. Mas se eu tentar escolher umas sementes de boa qualidade, ali tudo regrado, tudo plantado à maneira, chego ao fim, salvo uns climas ou isto e aquilo, tenho ali uma plantação que me dá frutos. E o nosso contacto social tem de ser assim. Nós temos de lidar uns com os outros de maneira suave, de maneira fraterna, de maneira dócil, para evitar realmente esses conflitos. É certo que depois aparecem os conflituosos e nós temos de ter uma maneira de conseguir dar-nos a volta, o que às vezes é difícil, mas, olha, é um problema difícil de resolver, que eu não vejo certo. Muito boa tarde a todos, que tenham um bom domingo e até à próxima. Problema difícil e às vezes grave. Eu vou-me embora feliz e contente com o tom do Carlos durante os teus últimos minutos de curso. Se pusesse sempre esse tom, é que era uma categoria na montagem. Bem, então eu não tenho música, por isso até para a semana, dia quê? Dia 20, deixa para a emissão 21. Ah, eu ia dizer mais uma coisa, não te esqueci. Eu já me despedi agora, despeço. Pronto, e já agora aceitem mais uma coisa, porque também acho que é importante, que é: aceitem que há pessoas diferentes. Ah, és tu que és diferente. As pessoas são todas assim, és tu que és diferente. Há pessoas diferentes e há formas diferentes de pensar. Nem todas as formas. E acho que começa também por aí. É nós considerarmos que os outros também podem, às vezes, estar certos. Não é? Por muito que a nossa. Sei lá, por muito que. Que eu tenha um agido 20 vezes comigo, de uma forma, não quer dizer que toda a gente seja igual. Há pessoas diferentes. Há pessoas, sei lá, como essa coisa de estacionar o carro na rampa. Não é? Ah, és tu que és diferente. Ah, era armado em fino. Não é? Há pessoas, ou armado em importante, que é mais utilizada. Olha, este armado em importante. Não, uma pessoa que é bem educada é armado em importante. Então, mas as pessoas não sabem. Há coisas que as pessoas sabem que são erradas, mas. Ah, para mal. Então, olha, também há muita coisa que é errada e andamos aqui. Só eu já me despedi, mas vou dar o. Esse não é o Joaquim, esse é o irmão, né? Tem uma voz parecida. Vou dar a última machadada. Há uma maneira de ser que as pessoas não aceitam, que é ser humildes. Nós podemos estar convencidos que somos os sabões, mas temos como de nos convencer a nós próprios que os outros também podem ser mais do que nós. Temos de ser humildes, não ser armados em heróis. E tenho dito. Ah, desculpe. Porque a humildade não é uma cobardia, não é uma. Não é uma cobardia. Humildade é se ter a cabeça no sítio. Para mim, inteligência. Pronto. O Nuno já foi embora, entretanto. O Joaquim também já foi. O Joaquim também já foi. Quem esteve aqui foi o irmão. Agora, nos últimos minutos, eu vou embora também. Ou melhor, eu vou ficar aqui a tarde toda, não vou embora. É verdade, eu vou ficar aqui toda a trabalhar. Portanto, fiquem comigo. Não é? Agora, isto agora vai ficar assim, vai ficar aqui ligado, aqui a gravar. Fiquem comigo, então vou comer e tal, e depois na volta, vou fazer aqui umas montagenzinhas e tal. Por isso vocês vão ouvir-me aqui mexer no teclado e tal, mas não levem a mal. Pronto, também alguma coisa é só fazer Alt F5, sim, porque isto do F4 não, que desliga. Portanto, façam Alt F5. Só para desligar, só para libertar assim um bocadinho a raiva, não é? Pronto. Não, agora a sério, despeço-me. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde. E pronto, e voltamos para a semana porque por vistos hoje não há música. Não, hoje estamos em silêncio. Portanto, em protesto. Exatamente, em protesto contra a falta de educação. Vamos chamá-lo de casa e vamos embora assim mesmo, sem música. Nós hoje.